E aí, sangue bom? Ano 2003. Atitude na veia. Vem com nós. Bem, Deus é a palavra-chave pra vencer. Se ele é por nós, quem poderá nos deter? Você é do tamanho do seu sonho, cara. Se levante, siga avante. O tempo não para, não deixe o diabo dominar a sua mente. Se liberte da corrente, olhe sempre para frente. O povo é carente de ideias conscientes, sofre muito essa gente. Eu sinto, você sente o estado deprimente de muitos corações acabados, machucados por decepções. Vontades e ilusões afetar as emoções, questionam as razões, procuram soluções. O sistema se compõe de políticos ladrões que possuem as facções, tomam erradas decisões, deixando milhões em um mar de confusões. O bando de babões, otários, vacilões. O sistema se compõe de políticos ladrões que possuem as facções, tomam erradas decisões, deixando milhões em um mar de confusões. J-U-N-I-O-R, MC, tamo aí sem mentir. Vem ouvir, vem sentir, o rap faz a diferença por aqui. A atitude na tua veia quero inserir. J-U-N-I-O-R, MC, tamo aí sem mentir. Vem ouvir, vem sentir, o rap faz a diferença por aqui. É atitude na veia, sangue bom não se ilude. Na veia tem atitude, sua cor com orgulho assume. Tem amor à negritude, é sujeito homem igual Rapping Hood. Não é vacilão e tem boa virtude. Aqui na Bahia eu tô ligado qual que é. A moçada é dominada, fissurada pelo axé. A música não diz nada, é só ideia de mané. E uma paz de homem rebolando igual mulher. Dá uma reboladinha, balança a bundinha. Eu, hein, parece coisa de bichinha. Para com isso, mano, deixa disso. Homem rebolando, que troço esquisito. Vamos ouvir um som que fala a real. Eu sugiro a você, rap nacional. Mano que é mano, nunca se ilude. Tem que ter consciência, tem que ter atitude. Vamos ouvir um som que fala a real. Eu sugiro a você, rap nacional. Mano que é mano, nunca se ilude. Na veia tem atitude. J-U-N-I-O-R, MC, tamo aí sem mentir. Vem ouvir, vem sentir, o rap faz a diferença por aqui. A atitude na tua veia quero inserir. J-U-N-I-O-R, MC, tamo aí sem mentir. Vem ouvir, vem sentir, o rap faz a diferença por aqui. É atitude na veia. J-U-N-I-O-R, MC, tamo aí sem mentir. Vem ouvir, vem sentir, o rap faz a diferença por aqui. A atitude na tua veia quero inserir. J-U-N-I-O-R, MC, tamo aí sem mentir. Vem ouvir, vem sentir, o rap faz a diferença por aqui. É atitude na veia. Ah, eu sei, é duro o cotidiano. Falta dinheiro, falta oportunidade, mano. Falta afeto, falta amor nos corações. A gente se afoga em um mar de confusões. Uma nação que só vive em conflitos. Quem rouba mais, o governo ou o bandido? É complicado, ninguém sabe quem é quem. Mas apesar do mal, sempre opte pelo bem. Eu não tô no mundo pra ficar de lero lero. Paz e harmonia, é tudo que quero. A minha segurança não é feita por um ferro. PT Beretta ou 380. Minha rima é a minha arma. Revolução através da palavra. Ritmo e poesia em perfeita harmonia. Rap é minha alegria, som de periferia. Relato dia a dia, o raio-x do Brasil. Trafico e formação igual MVP. Quem me viu, ouviu, meu som evoluiu. O sistema sentiu, nossa cultura resistiu. Apesar do preconceito, da discriminação. Verdadeiro hip hop toma conta da nação. Mostrando que mano quer mano, nunca se ilude. Tem que ter consciência, tem que ter atitude. É atitude na veia. Hip hop, vitória da conquista. Pode crer. Ah, posse malezuru. J-U-N-I-O-R, MC, tamo aí sem mentir. Vem ouvir, vem sentir, o rap faz a diferença por aqui. Atitude na veia, quero inserir. J-U-N-I-O-R, MC, tamo aí sem mentir. Vem ouvir, vem sentir, o rap faz a diferença por aqui. Atitude na tua veia, quero inserir. J-U-N-I-O-R, MC, tamo aí sem mentir. Vem ouvir, vem sentir, o rap faz a diferença por aqui. Atitude na tua veia, quero inserir. J-U-N-I-O-R, MC, tamo aí sem mentir. Vem ouvir, vem sentir, o rap faz a diferença por aqui. É atitude na veia, sangue bom.